terá medo do futuro aquele que não compreender que o mundo mudou definitivamente. Disse que a única certeza estável é a incrível velocidade com que o mundo muda. E essa mudança trouxe consigo algumas consequências fundamentais. Não há mais espaço para os arrogantes, para os que pensam ser mais do que os outros. Não há mais espaço para os que não desejam aprender, achando que sabem tudo num mundo em que o novo nos obriga a aprender todos os dias. Não há mais espaço para os que não investem em si mesmos, empregando tempo e recursos no autoaperfeiçoamento em todos os aspectos, pessoal e profissional. Não há mais espaço para os preguiçosos, cansados e pouco comprometidos com aquilo que fazem, nem para os que têm pouca humildade no trato com os subordinados ou colegas de trabalho. Não há mais espaço para os medíocres. Neste milênio, ninguém terá o direito de pensar pequeno, fazer coisas pela metade, não se envolver, não participar, não lutar. Quanto às empresas, não há espaço para aquela que não cuidar de forma especial e detalhada de seus clientes, funcionários, fornecedores e até da comunidade. Não há espaço para a empresa que despreza as leis de mercado e suas tendências. Não há espaço para a empresa que não recrutar e selecionar os melhores talentos. Tampouco para aquela que não se preocupar com custos, produtividade e qualidade. Não há espaço para a empresa que não buscar reinventar o que faz a cada dia. Você tem medo do futuro? Pois não tenha, e mude enquanto é tempo. Mude sua forma de pensar, de agir, mude sua empresa. Acredite que o futuro será espetacular para quem souber viver e trabalhar os novos tempos.